O assunto aqui não é novo. Bala perdida acertou, tá ainda pouco. Era preto, era morador do morro. E a ficha era de um monstro. Nós é os meme MC, cantando rap sem mentira, sem maquiagem. De Cristo Orlando, Giovanni Caege e Márcio Alves, sem massagem. Com os dentes podres catando quimba em frente ao bar. Se cê vesse ia sentir pena, dó da pobre alma carregada de depressão. A rebordosa abstinência cortando a madrugada. Saudade acordada, torturada pela fissura. Dá um tapa na vaca, logo passa pai, mãe, irmão. Agora não dá nada. Pelo vale da sombra da morte se mantém vivo. Pelas orações da mãe lá em casa, o calafrio que arrepio pelo ar. Senti a morte perto, senti o peso nas costas, sente as pernas fracas. 14 mil volts, a atenção dos loucos é alta. Alerta dos cachorros às 3 da madrugada. E o seu olhar dá medo, dá. E o seu olhar intimida, intimida. Perdeu o brilho da vida e eu vim em algum lugar. Uma promessa que o dia mal vai passar. E daqui de fora eu posso ver que a chuva começa a cair. Vem lavar. Eu não tenho aonde ir. Chuva cai, lava o sangue que escorreu no asfalto. Num assalto onde mais um morreu nele deitado. Coitado, pai de família, três filhos e mulher. Trabalhador, mas de menor não pensa nisso, né? Eles querem ostentar, eles querem esbanjar. De qualquer jeito, arruma um jeito pro dinheiro ganhar. Pra gastar com as novinhas de rolê nos carrão. Curtindo um som no talo, um funk de ostentação. Eles vão, cientes que não há punição. Na lei dos homens talvez não, na lei de Deus preste atenção. Jesus veio a primeira vez pra te trazer salvação. Segunda vez que vier, se não se arrepender é condenação. Porque ele é justo juiz. E então, ei, o que você me diz? E agora, né? Mas vai chorar depois. Pagar pelo pai de família que pelas suas mãos se foi. E daqui de fora eu posso ver que a chuva começa a cair. Vem lavar a dor em mim. Escuto o alto som a trovejar, o vento sopra devagar. Eu não tenho aonde ir. Encorajado pelo céu eu caminho por essas ruas. Enquanto o vento sopra gelado e uma fraca chuva cai do céu, lavando as ruas manchadas de sangue. É nós dentro da guerra pensando em revanche. Focado em cada batalha de olho aberto com o inimigo. Sigo o meu destino, sendo fiel no que acredito. Em meio a tiros, corpos que caem, choros de mãe. Existe fuga, parceiro, e tá nos braços do pai. O sistema te coloca em xeque, mate voando, massa cefálica. Depois você se torna vítima, morrendo na bala. Vingança, cobrança, mas é assim o crime. Na mesma medida que dá, tira, oprime. Essa chuva que cai, parceiro, não lava a alma. Cada pingo, cada gota sai dos olhos de Deus. É lágrimas, é a dor do Criador que assiste nossa derrota. Pois não pode fazer nada, porque a escolha é nossa. E daqui de fora eu posso ver que a chuva começa a cair. Vem lavar a dor em mim. Não, não, não, não. Escuto o alto som a trovejar, o vento sopra devagar. Sopra.